Portal do Arrocha. Juninho, paixão, o príncipe da sofrência. Era tão perfeito, era como um sonho bom. Tudo que um dia eu desejei. Nosso amor era tão lindo, poesia e uma canção. O mundo era só eu e você. Mas tudo mudou, você se foi, não sei o que fazer. Pra continuar a viver, você não me ensinou o amor, você só me ensinou paixão. Eu tô no fundo minha alma, mas machucou meu coração. Não sei se um dia vou amar alguém como amei você. Tudo de bom que eu aprendi, hoje só me faz sofrer. Outro dia, outro amanhecer, outra chance pra curar a dor. Quem sabe eu tento te esquecer. Quantas lágrimas que eu chorei, quantas noites que eu não dormi, esperando só você voltar pra mim. Yeah, yeah, você não